que esse sonho ruim vai voltar? Porque eu não quero sonhar com isso de novo. Ah, urso. Sempre que eu vou dormir, não dá pra evitar. Um milhão de monstros eu começo a imaginar. Eu sei que não é de verdade, mas o que eu vou fazer? Porque eles são enormes e eu apenas um bebê. Ojo, quando os monstros aparecerem em sua mente à noite, é só você mandá-los embora. Como assim, urso? Bom, se o sono não vem fácil, uso a imaginação. Converso com a lua ou cantarolo uma canção. Eu penso no que vou fazer ou no que eu já fiz, e logo estou dormindo bem feliz. Mesmo? Mesmo. Vá deitar, vá dormir, lindos sonhos vão surgir. Agora o seu sono vai chegar. Será que vai mesmo? É, só deitar que vai dormir, a noite vai te ninar. Eu acho que posso tentar. Ei, hey, eu vou pensar no brilho das estrelas lá no céu. Vou passear na lama ou comer bastante mel. Escute bem, seu monstro pode desaparecer, pois medo de você não vou mais ter. Eu vou deitar, vou dormir, lindos sonhos vão surgir. Agora o meu sono vai chegar. É só deitar que vou dormir, a noite vai te ninar. A noite vai hoje te ninar.